Em breve, você conhecerá as filhas do cacique. Fabrício Barros, estou aqui com... Eu! De novo. De novo? Você eu? Eu! Meu Deus do céu! Eu? Eu, Fabrício, ou você, Fabrício, eu? Não, eu! Quem é você? A Dé, de novo! Eu voltei! Lindo! Ela foi conversando pro gravador. Ela fez coração pro gravador, no canto de som. Lindo! Até que eu gosto. E além da pessoa do coração, estamos com... Bruno, novo recruta. E... Fala, Thiago Guerra. Fala, como tu. Ah, como tu tá? Como tu tá? Thiago Hulk. Você ainda tá tentando saber quem você é? Tô tentando saber quem sou eu. É muita personalidade, depois eu digo cinza, fica pior ainda. Não, eu já me apresentei. Sério mesmo? Estamos aqui para mais um Catadores de Remíquias. Chega, gente. E mais palmas de palmas. Mais palmas de palmas, não. Mais salva de palmas depois dos nossos recados. Somos todos lindos. O coração privador. É muito ansioso. Olha o nível de tristeza da pessoa. Recadinhos? Recados. Manda um beijo pra mamãe. Nossa. Meu serviço de downloads no meu tablet não funciona. Pensa nisso. Ele não funciona. Eu não consigo fazer as coisas atualizadas porque ele não funciona. Se ele não funciona, não dá pra atualizar. Se ele não atualiza, não funciona. E agora? Como eu fico? Ainda bem que é Android. Ainda bem que é Android, tipo, porra. Ainda bem que é Android. Se fosse a turma da Apple, você tava tendo problemas. Tem sempre que comprar os apps. Os apps. Os pokémonzinhos. Nossa, cara. Esse aqui... Ah, Android não serve bem. Deixando meu gerenciador de downloads de lado, estão os nossos recados. E como vocês já ouviram, queridos amiguinhos, eu não estou sozinho. Estou com... O Hulk. Com quem? O Hulk. Vocês estão com o Hulk. Não estavam com saudades, eu acredito, mas é isso aí, galera. Mas, pessoal, temos recados rapidinhos pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, como você está? Eu preciso saber de sua vida. Eu não vou cantar o resto da música. Quem é velho não entendeu a referência. Eu não entendi a referência. Mas Capitão América sim, que mesmo. É, como você está? Ih, eu buguei. É música velha, cara. Eu buguei. Eu buguei aqui. Música é velha o suficiente pra me datar. Galera, eu buguei aqui. É na minha data. Galera, eu buguei aqui. Seguinte, povo, deve ter passado o Campinas Anime Fest. Nós não pudemos ir nesse evento. Acho que a Débora foi, tal. Esse ano se divertiu, foi muito bom. Foi legal. Então a gente vai agarrar no próximo podcast pra falar um pouco sobre como foi o evento, se foi legal, se não foi, se os espaços, como a gente tenta fazer com alguns eventos daquela região. Outra coisinha, estamos voltando, então por favor, faz aquele favor legal pra gente. Chama. Dá um curtir no Facebook. Fala com um amiguinho e dá um curtir no Facebook. Um amiguinho. Não tô pedindo igual o Jovem Nerd. Não tô pedindo igual outros podcasts velhos. Fala cinco pessoas. Não. Um amiguinho. Um amiguinho chama outro amiguinho que chama outro amiguinho. É aqui, meu amiguinho. É aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Dá um like. Vai passando pros amiguinhos, galera. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Fala. Dá um like aí. Não, mas eu não quero. Dá um like, senão ela não se apanha. É pronto. É coisa simples. Amigável, amorosa. Tenta desse jeito. É. Vai ajudar a gente a trabalhar melhor pra vocês. A gente Sim. não tem Patreon. Nós não temos Patreon, nós não temos dinheiro. Nós não temos Patreon. A gente só tem a divulgação de vocês. Então, por favor, colabore conosco. A gente não vai pedir pra vocês votarem na gente na próxima eleição. Só estão pedindo um likezinho. O que seria legal na próxima eleição a gente se candidatar, hein? Seria da hora, cara. Ia dar uma felicidade violenta, vou falar a verdade. Ah, depois todo mundo ia nas ruas lá pedir o impeachment da gente. Sai, fora, já tá dando granica, fora, não sei o que. Que nada, as pessoas nos amam. Exato, dormindo. Bem dormindo, escondido no quarto do fundo. Então, galera, compartilhe, dá o seu like, mostra pros amiguinhos, mostra pras amiguinhas. Se você tem a sua mãe que você gosta de dar trabalho pra ela, mostre a nossa página pra ela. É, se você tem um irmão que é xarope, que ele não entende, que não compreende a vastidão da capacidade humana, mostra pra ele também que ele vai se interessar. Pra aquele seu tio rabugento que ainda continua morando com a sua avó, porque não conseguiu ninguém na face da terra pra gostar dele, mostra pra ele também. Até pra sua namorada, aquela chata que diz que te ama na sua frente, só que por trás fica te traindo. Mostra pra ela também. Você, pessoa, você, querido ser humano, nos ajude, dê mais likes para nós, dê um curtizinho, um joinha, um positivo, um dedão pra cima, por favor. Senão a gente vai começar a registrar IPI, né? Vai colocar o IPI de vocês tudo no Death Note. Nossa senhora. Será que funciona? Não sei. Será que funciona? Hoje em dia as pessoas... É verdade, olha só. Que da hora. Sai caçando a galera pelo Facebook. Por que o Raito não pensou nisso, cara? Eu vou abrir o Facebook. Ah, você não gosta de mim? Beleza. Anota. Morreu. Anota. Só de brincadeira, ficar zapiando no Facebook. Por que ele não fez isso? Meu Deus do céu. É porque quando saiu o Death Note, era Orkut ainda. Ele não abriu nem Orkut. Meu Deus, era muito burro. Nossa senhora. Por isso que o L é melhor. O L é bem melhor que o Light. O L é melhor que o Light, né? Nada Light é bom, né? Nem Light, mano, é isso aí. Nada Nossa. Light é bom. Nossa senhora. Essa piada foi cruel. Nada Light é bom. Outra coisa, povo, por favor, não só pra nós, vamos fazer uma propaganda pros amiguinhos? Vamos. Eu falei e respondi, percebeu? Vamos. Por favor, deixa você responder. Por favor, responda. Vamos. Oh, obrigado, obrigado. Vamos. Assim me parece que eu sou um esquizofrênico falando sozinho. Vamos. Vamos. Não, lá. Estamos aqui no podcast com eu e eu de novo. Olá! Começou o podcast com eu e eu e olha, eu também. Um dia tem que gravar assim, cara. Deve ser muito foda, mas ok. Propaganda pro Bicho Distante. Página no Facebook. E futuramente teremos vídeos lá no, na página do YouTube do Bicho Distante. Se eu estiver falando o nome errado, vai sair no post o link para a página do Facebook. Lá vocês terão mais informações e aguardem que haverão vídeos sobre artesanato. Não. Artesanato? Sobre artesanato, sim. Artesanato? É por causa que ela também tem essa ideia de literatura, artesanato, mas bastante com artes, entendeu? Então eu meio que fiquei meio confuso entre definir qual que é um ou outro se ela ia fazer. Normalmente eu posso fazer até reviews de livros, por exemplo. Reviews de livros, rapaz, olha, seria interessante, mas daria um trabalho pra ler. Ah, né? Ela vai pegar, ela lê e falar, não, esse livro é legal, sem dar spoiler. É legal por tal coisa, por fulano X, cano Y. Fechou. É, pode ser a crítica pessoal de cada um, gente. Então não fiquem chateados se a pessoa, ah, esse livro é bom pra nivelar a mesa. Nossa, pior, tem uns que são assim. Tem uns que recentemente que eu li foram bem bizarros. Igual uns filmes por aí, né? Tipo, um tal quarteto fodástico, quer dizer, fantástico. É, esse filme foi um fiasco, ruim demais. Não, e o pior, né? Depois que o filme já tá tendo fracasso de bilheteria, vai lá a Fox e diz que tem cenas adicionais que eles não colocaram no filme. Eles não colocaram no filme, quer dizer. Não colocaram no filme? Tem o Coisa tem uma cena de ação que ele luta, bate num tanque e não foi colocado no filme. De repente essa cena poderia ter salvado o filme, os caras não colocaram isso. Pô, puta que pariu. Mas isso daí é desculpa. Isso é muita desculpa, cara. Porque só pra fechar aqui pra gente... Pra gente não queimar uma possível pauta, sabe, de podcast. Mas eles desistiram de fazer a versão 3D no cinema. Nem a versão 3D eles liberaram. Entendeu? É bizarro. Esse reboot foi muito ruim. Mas falando em reboot, nosso reboot aqui, voltando ao podcast. E é isso, nossos recados acabam aqui. Thiago, por favor, seu jabá. Qualquer um que seja, tem que pagar seu telefone de Google Boy. É, continuo ressaltando que estou precisando de uma namorada. Eu sei que vocês não têm culpa disso, mas... Adicione no Facebook, no Facebook. Adicione no WhatsApp. Ah, semana que vem eu volto a continuar a escrever o meu livro, Barba Negra. Você pode acompanhar ele pelo Wattpad ou pelo Facebook, se você me adicionar, porque eu posto semanalmente os capítulos lá também no Facebook. E é uma história excelente. Desculpa o corte de jeans aqui, mas é uma história excelente. Tá lá no Wattpad, já tem 13 capítulos, 13, né? 13 capítulos. Exatamente. Já tem 13 capítulos, muita coisa pra você ler. Aposto que vocês vão gostar, porque não é uma história maçante. Não se preocupa, porque não vai ter uma... Ah, me fugiu a palavra, que eu passo supletivo, demora pra gostar das coisas. O que que é isso, no sentido que quer dizer? Ah, não tem muita formalidade, você não, então fique tranquilo, você não vai lá ter que ler o meu livro com dicionário na mão pra você entender o que é esporádico, pra você entender o que é deplorável, pra você entender o que é discrepância, entendeu? Tá tudo numa linguagem sutil e agradável para todos os gostos, né? Você. O livro está onde mesmo? No Wattpad. Wattpad.com.br. Isso, garoto. Lá no... E também tá no Facebook, que toda semana você está publicando, né? Mas toda semana. Toda semana. Só que não é um dia X. Eu sinto muito, porque eu treino, eu estudo à noite, então é complicado. Então, sei que antes do sábado eu estou postando o capítulo. Perfeito. Perfeito mesmo. E parabéns, pessoal, que tá excelente. É recomendadíssimo. Muito obrigado. Ah. Quer deixar o telefone pro WhatsApp também? Vai com as menininhas. Nossa, que legal, isso aqui. Ah, sim. É... Esqueci o próprio número do celular. Esqueci o número. Olha lá, esqueci o número. Eu esqueci o número. É 11. Eu vou ter que pôr no DDD, porque vai que quem esteja ouvindo é do A. Pô, por que não? Ó, nasci de um gatinho. Delícia. 11, 9, 7, 7, 4? Ah, é, 7, 4, 7, 4, 10, 5, 8, 8, 7. Repetindo, 11, 7, 4, 10, 5, 8, 8, 7. Encontrado no horário comercial. Pelos 8, 6. Há 36 horas online, a sua satisfação. Isso é um comercial de mexer fácil. Isso é um comercial de mexer fácil. Mas não, ele quer o amor, ele não quer carne, ele quer carne também, mas ele quer o amor, ele quer o sentimento de vocês, ouvintas e ouvintes, ouvintas, entendeu? Ouvintes que são ouvintas agora, serve também, né? Deu mesmo. Certo. Ouvintes não serve, não, eu tô muito, mas. E os ouvintes que são ouvintas agora? Ah, sim. Vai também. Vai mesmo. Ok. Então, ouvintes que são ouvintas agora, tá tranquilo. Tá tranquilo. Pode ver quem de que eu estou fervendo. Nossa senhora! Com essa musiquinha, canta de novo, Safé. Vamos fechar com a sua musiquinha. Pode ver quem de que eu estou fervendo. Depois dessa, vem, Cass. Vem, podcast. Pelo amor de Deus, vem, podcast. Atenção, emissoras, catadores e relíquias! Ao toque de uma continuação que vocês gostaram, começa o podcast. Orphan Black. Não saiu ainda. Deixa pra lá. Terminou a terceira temporada agora. Qualquer coisa, a continuação de qualquer coisa. Dragon Ball. Eu estou na nuvem voadora e voando mais do que eu imaginava. Onde eu estou? Continuação? Eu peguei você de surpresa. Isso que é bom. Essa coisa de boa. Eu tenho falado, atenção. Tô voando mais que a nuvem. Eu podia fazer assim, ó. Podia falar, atenção, emissora dos catadores e relíquias. Ao toque de. Cara, o que é que pode ser? Mortal Kombat Aniquilação. Não, vai Dragon Ball. Tá legal. Seria um. Qual sempre foi o melhor? A gente sempre fica pensando no primeiro Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Sempre tem essas altas tretas, né? Eu amo. A continuação. Cavaleiros do Zodíaco, Soul Golden, Soul of Gold, continuação. Repartindo bolinho com os irmãos. O primeiro ainda diziam que, muita gente dizia que tinha ainda uma história, né, bem específica, né, que fazia sentido. Depois começou a patifaria do Z, né, cabelo loiro aqui, cabelo loiro ali. Nossa. Apesar de eu gostar, começou a ter muito mais crítica que o normal. Ah, oh, meu Deus! Bolinho? Bolinho! As continuações. Continuação, gostei. Coelho 20. Foi uma boa continuação e um bom fim de temporada. Saiu? Ô louco, saiu, eu já assisti e acabou. Acabou? Fechou? Fechou a primeira temporada, mas essa continuação de 15 minutos do Coelho 20 fechou. 20 minutos. 15 minutos. A pessoa que faz uma animação, deixa a gente empolgado. Demora um ano pra fazer, quando faz, acaba a temporada. Vai demorar mais um ano pra ser feito. Não acredito, é muita tristeza no coração. Agora eles vão pro torneio. E finalmente. Ah, mas a gente tá falando do negócio aqui, do que é isso aí? Gato Galáctico. Ah, agora sim, a gente sabe falar coelho. Coelho, por que coelho? Coelho não, veterinário. Porra, aí, coelho. Vinte coelho. Coelho, caramba. É, que é, velhinho. Não é esse coelho. Mas, diga pra mim, o que vocês estão vendo atualmente? Videogame, jogo, cinema, música? Vocês podem indicar pro povo daqui? Tô vendo. Você vendo algum filme sensual, coisa assim? Isso, é pornô? Não, é. Esqueci o nome da coisa aqui. É francês, é o que isso? Eu chamo de Nega Juju. Você deu pra ver? Bom, vou indicar pras pessoas. Cara. Não posso dizer porque a Dani não gosta, mas é 18 anos de One Piece. Aí eu me fodendo, falando que eu não gosto. Imagina, o pessoal vai bater na minha casa. O pessoal vai bater na minha casa pra me dar porrada. Não é que eu não gosto de One Piece, a história é muito rica. Se sair. Muito horrível, assim, rica mesmo, dele. História rica tem, porque o cara tá ganhando dinheiro violento com esse negócio. Assim. Tem tanto tempo que tá. Não é que eu não gosto de One Piece, One Piece é bom, não vou falar mal. Quando foi quando fez 18 anos de One Piece? Semana passada, só não sei o dia, não sou tão fã assim. Não é? É melhor. Aí, ó, quanto é? Pronto, agora sim você vai fazer a Terceira Guerra Mundial. Nossa! Ai, Deus. Acabou de decretar o fim do mundo, cara. Nossa, sem nenhum nem outro, não posso avaliar. Estou em cima do muro, como eu sempre faço. Olha como eu sou legal isso. Quarenteio não é ruim, mas o Dark, é bom. Eu falei, Carteira, é melhor sem ter visto um pincel, como eu sou legal. Tá vendo? Ó, oh, que mancada. Eu não assisti, não tenho a declarar. Só sei que a história é rica e é bom. E o Ace é bom. E eu gosto do Ace. E pior que todo mundo, quando vai falar mal do One Piece, fala que o único traço bom é o do Ace, que parece, sim, mais humano, né? Sim. Por assim dizer. E é... Exatamente isso. Lindão. Certo. Pensando no que é foda, não. Meu namorado vai me xingar porque eu falei isso. Nossa. Se ele ouvir esse podcast, ele vai me xingar porque eu falei isso. Tô pouco. Não tem sentido, né? Brigar por um desenho, né? Esquisito. É verdade. Gente, é vamos absurdo falar sobre isso? Sobre o ódio das pessoas. Sobre brigar sobre desenhos? Não, sobre o ódio das você pessoas. Você me traiu, você gosta do Ace. Dizem que foi o tipo assim, eu tava comentando agora de pouco sobre esse ódio que as pessoas estão se munindo e pouca diversão tá se fazendo em geral, pessoas indo no cinema pra criticar e pouco pra se aproveitar. O tempo que as pessoas passam reclamando ultimamente tá sendo maior que o povo passa assim, com entretenimento em geral. Tudo que é bom pode ter um lado ruim, né? O acesso que a gente tá tendo grande à informação rápida tá gerando, acho que, um efeito colateral. Talvez frustrações ou falta de tempo para você processar aquilo que você tá vendo e conseguir absorver o que é bom. Tá vendo muita coisa, né? É muita informação, né? Era da informação que a gente tá também, né? Então... Só que tem essa ideia também de, digamos, algum filme que saiu agora, recentemente, as pessoas têm o sentimento de não, é incrível e nada vai superar isso. Ou não, é um cocô e tudo pode superar. Uma formiga passando na rua é melhor que isso. Né? Tem muito. É o amor extremo e o ódio extremo. Pai, não tem aquele meio. Não tem aquele meio termo que é não. Foi legal, mas tem falhas. Ou foi ruim, mas tem suas qualidades. Não tem. Faz uns 880. Sim. Nem que não fosse bom, tipo, nem que realmente fosse ruim. Fosse péssimo a obra, mas e o momento? Você pode, tipo assim, você foi assistir um filme ou tá assistindo uma série com alguém. Ah, uma bosta, um lixo. Mas a pessoa que tá do seu lado, e o momento em si? As pessoas estão muito pesadas nisso ultimamente. Eu vi isso pelo filme mesmo que eu fui assistir, que foi Cidade de Papel. Tinha uma menina do lado da amiga. A amiga foi no cinema assistir o filme porque é fã do John Wick. Eu gosto de John Wick, mas não vou falar de obra dele, não vou criticar nem elogiar. Vou botar a situação da menina. Ela foi com a amiga. Pelo jeito, era a melhor companhia que ela tinha, infelizmente, coitada da menina. Então, eu não queria ser amiga daquela pessoa. E a que foi junto? Ai, eu não acredito que você vai me fazer assistir um filme ruim, com um autor ruim, E o filme ainda dublado. Ela sentou na cadeira, ela tava do meu lado. E da hora que ela sentou, até a hora que ela saiu, ela criticou o filme, criticou a dublagem, criticou os personagens, criticou o autor, criticou as outras obras do autor. E tipo assim, eu fiquei com dó da amiga que tava do lado de verdade. Porque não dava pra aproveitar, porque não saía nada de positivo. Às vezes a menina falou, ah, eu só queria assistir um filme com uma coisa que eu gosto, poder compartilhar uma coisa que eu gosto com você. E não teve esse respeito, sabe? Eu senti que não teve. É muito isso. Eu fiquei magoada, assim, de estar do lado da pessoa e fiquei sentida pela outra menina. Mesmo que o filme fosse ruim, que eu não achei Cidade de Papel um filme ruim, mas mesmo que fosse, ainda que fosse um filme ruim, você tá junto com outra pessoa, curte o momento, não vai munida de ódio. Eu acredito que isso veio através da impaciência que a nossa geração, né, a geração Y em diante, acho que eu tinha comentado um pouco antes, foi pela velocidade de informação que acontece, né, ela fica mais impaciente, quer tudo na hora, aí deixa um monte de coisa passar batido. Tá sendo... Aí frustra-se na hora sem ter observado nada. Os valores. Aí entra os valores. Você quer seu cozinho da Bé? Ô, louco, mano. Não faz isso, velho. Cara! É de manga? É. Eu tô tentando cortar o gelo, tá? É de abacaxi. Abacaxi? Nossa. Olha, mano. Manga e abacaxi são parecidos, né? Olha a zoeira, mano. Nossa. Pra quem não tá vendo, a Débora está vermelha. Ela assinou a cor vermelha. Ela não está vermelha, ela assinou a cor vermelha. Lá tomatina. É, né? Que dó, mano. Gente, ai, não vou falar nada. Sim. É suco, gente. É de abacaxi. Estamos aqui tomando porque estamos na casa da Bela. É suco de abacaxi. De abacaxi, isso aí. Não leve para o lado ruim, por trás. Ó. Delícia. Pronto, agora se alguém para na rua pedindo sucozinho meu, eu vou dar no vocês. Eu juro por Deus. Tem sucozinho. Aí, aí, aí, aí, isso aí, aí. Só, que, só voltando. Tá sucozinho pra minha ideia. Tá vendo? Tá vendo? Ó a zoeira. Essa é mulher, né? Só voltando só um pouquinho atrás. Que. E quando é realmente essa coisa de não de criticar a obra sem ter visto ou sem ter uma base, acontece muito tempo. É, tá acontecendo muito no Quarteto Fantástico. Sim. No Quarteto Fantástico, que vai sair, ainda vai estrear. Ou já deve ter estreado, né? No momento do podcast publicado. Cozinha, né? É. A gente vai fazer o comercial do Cozinha da Dé. Relaxa. Relaxa. Relaxa, a gente vai fazer. No final, tem extras agora. Temos esta. No final, tem o comercial do Cozinha da Dé. Ele vai ficar assim. Cara. Voltando. É, vamos falar do ódio do povo, da população contra a população. Isso aí. Porque tem esse ódio resistente. Ô, puto. Acordando o tio, amigo. Porra, meu! É o Faustão do bagulho, né? Fala, Pinta, não perde ideia, Pinta. Ei, tem, como tiveram algumas mudanças. Porque quem é fã? Reclama muito das mudanças que são feitas em filmes de heróis ou de algum livro que a pessoa tenha feito. Tem o Quarteto Fantástico, quando mudaram que o Toshimano vai ser um negro em vez de ser um cara branco. Negro, nossa, não sei o quê, como assim? Você gostava do Capitão América. Nossa, olha só, já vou colocar ele torrado. Exatamente. É essa piada, cara, velho. Pelo amor, pai, macho, nossa. Horrível, horrível. Não. Eu gostei. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei no Quarteto Fantástico, de ter essa mudança. É, e também do pessoal de ser mais novo. Eu gostei também do pessoal ser mais novo. Porque a primeira versão, eu sinceramente me decepcionei assistindo. Não consegui nem terminar assistindo o Surfista. É que vocês, seus insetos felizes metidos a intelectuais, filho da puta, desgraçado. Vocês não entendem o seguinte, é que naquela época existia muitos tabus, muito preconceito, a gente tinha que se adaptar com as coisas da época. Hoje é uma chance, uma oportunidade de evoluir, melhorar o que eles não podiam na época, entendeu? Aí vocês veem que essas suas crendices do caramba, você achando os donos da razão, querendo criticar o que é bom, entendeu? Não dá a chance de conhecer. Para com essa crendice do caramba, entendeu? Vai estudar. Você não perde tempo lá no computador, vai procurar sobre a sociedade, vai estudar o passado, para de ficar arrumando confusão. Fecha o PornoTube, isso aí. É. Fecha o PornoTube, vai ver um negócio interessante, entendeu? Mas não. O povo Qual só preconceito critica a pornografia, né? Engraçado, o povo não critica a pornografia. Mesmo que seja por não. Eu imagino, agora eu imagino. Não, eu não acredito que tiraram aquele cara, aquele pornô, cara. Eu queria ver alguém falar isso, cara, isso é muito da hora. E acredite, né? É o conteúdo mais acessado de toda a internet, né? Pornografia. Os sites mais acessados são os sites pornôs. E a galera tanto por públicos homens, né? Tanto por homens quanto por mulheres. É absurdo a quantidade de informação que a pessoa tem pra se reciclar, pra mudar conceitos, ideias, e tudo chega e a pessoa vai buscar justamente aquilo que já sabe como faz, já sabe. Bem resumido. Sim, sim. É, cambada, se vocês fossem com essa mente ignorante de vocês, há 50 anos atrás, vocês não teriam um pânico, viu? Porque a ditadura não ia permitir, o regime militar não ia deixar, porque ia contra a ética. Ah, não posso mexer. Ele fica mexendo no gravador, mano. É um tique violento, né, que nem... A outra vez tava com a canetinha e tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eu falei, tem código Morse no fundo. Falei, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, fala pra você, tipo, tem... Começou, cada um fala aqui. Algum filme, alguma obra, alguma coisa. Um livro, um filme, jogo, pode ser também. Que você gostou e a galera... Não, é lindo, sei o que. Alguma coisa que vocês lembrem. Seja nesse naipe, assim, que as pessoas não gostam, tipo, não gostam. Você tem um apreço pela obra. É de action do Mortal Kombat. Eu gostei dos dois, ninguém gosta. Mas eu gostei porque a experiência pra mim foi única, de ver a criança saindo do videogame pra ir pra tela. Então eu levo esse carinho comigo. Ninguém entende porque eu gosto dos Mortal Kombat antigos, e nem mesmo os atuais também não tão bons. Aquela série nova não tá tão boa. Mas pra mim é um carinho muito grande que eu tenho. E as pessoas falam, é muito ruim. Realmente, é uma qualidade muito inferior, mas pensa pra época. Era um videogame muito violento. E saiu um filme, e eu fui o primeiro em alugar o VHS, porque nem no cinema passou. Então, o carinho que eu tenho pelo filme, eu não nem gosto. Eu falo, eu gosto. Que lixo! Que porcaria! Sei lá. É de mim isso. Isso é ignorância. Lembrei de um livro de uma escritora de salto, a escritora Cláudia. Ela tem um livro chamado Destino Tortuoso. Por ser uma escritora local, as pessoas da região, quem mora aqui nas cidades da região, não botavam muita fé, né, na qualidade. Mas depois da primeira leitura, todos os que tiveram estão atrapalhando minha concentração aqui. Onde eu tava? Tava falando na parte do mal impressão. Então, muitas pessoas não botaram muita fé simplesmente só por ser uma escritora local. Eu percebi que muita gente pensa assim, por você ver um material regional da sua própria cidade, parece que você acaba não dando tanto valor do que um material gringo, por exemplo. Não é Tolkien, não é livro. Seria uma espécie de preconceito. E quem leu, no final, acabou gostando tanto quanto grandes livros aí. Um exemplo, aquele Diário de Vampiro, eu não li, mas pelo que eu ouvi dizer, chamou muita atenção. Sim. Diário de Vampiro, acompanhei a série, não tenho julgamento ainda do livro, mas por não ter a oportunidade de ler, está na minha lista. Ainda não tive a oportunidade. Quanto ao livro da Cláudia, está na minha lista também. Cláudia, só via a Umbrella. Tiago, eu não sabe. Ficou de coceira aqui comigo, aqui com a pessoa dos outros, aí não pensa no negócio. Ai, que absurdo. Foca no podcast. Mesmo. Eu assisti 50 Tons de Cinza, apesar das críticas que disseram, eu achei que foi um bom filme. A minha nota pro filme foi 8. Goste quem goste ou não. Se tiver alguma reclamação, ou se acharem que foi ruim, eu moro na rua Marinês, Pastor Pedroso, número 353. Vai lá que eu arrebento sua cara. Qual foi a necessidade desse último comentário? Diz pra mim, por favor. E essa foi a opinião do Thiago. Uma grande opinião. 50 Tons de Cinza já teve o meu 6,5, quase 7. Não foi tão ruim quanto se falam. Tem boas avaliações de partes. Eu consegui ver um lado que eu não via pro livro, se bem que eu não terminei de ler o livro. Ele mora perto do chão. Faz o endereço, não vou bater aqui pedindo um socozinho, caralho. Depois vem aqui, né? Tipo assim, meu cachorro, acho que ele tem uma opinião muito formada sobre os gatos da rua. Ele resolveu compartilhar no podcast. Eu vou fazer uma ressalva aqui. Uma coisa que deixa muita gente com um certo preconceito, quando você vê obras particionadas, né? Tipo Senhor dos Anéis, acho que o Matrix também, né? Cortado assim, vários pedaços, Senhor dos Anéis, Hobbit, o que mais? Teve mais filmes que fizeram isso. Percy Jackson, que nem vai ter continuação, tanto que estão criticando. Tem gente que se frustra por causa da primeira parte, assim, do jeito que acaba, já não quer nem mais o resto, já considera o resto como ruim. Sim. O resto do conteúdo de péssima qualidade só por causa disso, pela frustração. Aí confunde tudo, aí começa essa bagunça. Matrix, Batman. Eu gostei do primeiro. Sou honesto, o resto... A Harry Potter, o filme do sétimo livro também. Então, o Matrix, nossa, Matrix, o primeiro Matrix é um clássico. Nossa, clássicos, sei o quê, nossa, mudou o cinema. O 2 e o 3. Me perdoe. Aqui é do coração, Jesus. São considerados, tipo, filmes medíocres. Medíocres, mas na parte baixa da palavra, não, tipo, medíocre, na média. Eu gosto, eu fui no cinema acompanhar ali, fiel. E as pessoas falam, não, que horrível, como você pode gostar de... Eu acho interessante. Ele não, realmente não tem a mesma pegada do primeiro filme. O meu filme é fechado, acabou, fechou. Depois alguém pegou, fumou bastante e fez duas outras histórias. Eu não gostei de nenhuma delas. O primeiro eu assisti por assim, Matrix, todo mundo tava falando. Mas não gostei. É um filme que eu não gosto, é pessoal mesmo, não me gosta. Eu gosto da filosofia que o filme transmite. Então, a parte da filosofia que foi o que me interessou assistir. O que eu achei interessante foi a ideia de um possível mundo pós-apocalíptico, né? A gente tem vários tipos, né? De distopia. Ou estilo Mad Max, né? Ou estilo The Walking Dead. Distopia. Mas estilo funk. Que eu achei mais... O funk é um futuro pós-apocalíptico. Infelizmente, a humanidade está decaindo. Se começar a falar de música aqui, eu me exalto, tome cuidado. Continua falando, Bruno. E, temos o estilo The Walking Dead, né? Zumbis. Temos o estilo Mad Max, né? Com falta de recursos naturais. Coisa linda! Temos o... que mais? Exterminador? Do Exterminador também. Os Exterminadores lembram o Matrix, né? Ele ser paliado com coisas de máquinas e tal, mas... O que eu acho mais possível seria o... envolvendo máquinas. Não, acho que é falta de recursos, né? O mais pro. Bem se mais fosse fácil, acontecer, bem mais fácil acontecer, falta de recursos. Seria alguma coisa tipo Maze Runner, mais divergente, mais essa pegada. Alguém leu Maze Runner? Eu não li. Assisti o filme, foi frustrante. Não li ainda. E não sei se vou ler, pra ser honesto, porque eu não gosto dessa pegada. Tem que assistir esse filme também. Nem ao ponto de vista, não gostei, não entendi a lógica. Eu acho que para um filme ter, tinha que ter uma lógica ali que eu não vi, talvez é porque eu não li, porque eu sou ignorante mesmo. Talvez seja isso, por falta de conhecimento. Sou ignorante. Acho que o outro mais apocalipse da hora, ou já gostei, foi do Constantine com Keanu Reeves, que é do mundo pós-apocalíptico. Seria pós-apocalíptico, Luan? Seria. De baixo, sim, né? Seria um apocalíptico mais bíblico, não seria o que aconteceria com a Terra. Mas, não, acho que ele retrata o possível, não chegou a acontecer. Se não chegou a acontecer, né? É uma possibilidade, mas é acho que esse seria o mais tenso, hein? Acho que eu prefiro que era uma ordem de outros do que as mãos daquele filme lá. Pra mim, mas eu não vou falar a minha opinião. Caiu outro também. Constantine é um filme que todo mundo, não, que tem que ser o cara loirinho. Porque eu assisti sem ter conhecimento do personagem, nem sabia nem que era DHQ. Achei que o filme não, muito bom, sabe? Só descobri agora. Achei que o filme era muito bom. Aí depois que eu descobri que era o personagem de HQ, que ele era noivo, que não sei o quê, que muitas diferenças. E mesmo assim o filme pra mim continua bom. E a série não foi tão boa assim, não. Eu assisti a primeira temporada de Constantine e mal animado e meio assim. Vocês estavam falando da série? Agora não, eu falei do filme, citou a série agora. A série eu queria muito assistir, me indicaram muito bem. Eu não gostei muito não, achei meio... É pior do que aquele Wild Pines lá. É que eles tiveram muitas amarras, né? Eles tiveram, tipo, o que o cara pode fazer? Ele não pode fumar. Ele não tava podendo fumar, cara, nos episódios. Tiveram muitos trejeitos dele que é por causa até de censura. Alguma coisa, tipo, fumo, bebida. Mas... A violência começa a aparecer depois só. A violência só depois. Esse Constantino do seriado, ele é depois do filme? Porque aí até se explicaria o fato de não fumar, né? Ou não é, não chega a ser depois. Não, não tem meio anexo separado. Separado. Separado, então tá. não tem ligação. Não tem ligação. Aí não faria sentido, né? Nem é citada, nem nada. Pra eles, o filme nem existiu. É um mundo novo pra desenvolver novas histórias. Então é muito tranquilo. Foi do... um filme que deveria ter seriado. Não sei se ficaria bom. Não sei se tem também, porque eu desconheço. Se tiver, vocês me corrijam. É Spawn. Eu gostaria de ver uma série do Spawn atual. Soldado do Inferno. Meu irmão gosta de ver. Eu assisti uma vez, falando, não repito. Não repito da dose. Spawn, eu me interessei porque eu gosto. Eu acho muito legal, digamos, né? Eu não sei se ele poderia ser chamado de herói. Ele é anti-herói. É um anti-herói, né? Eu acho mais interessante porque os heróis clássicos que a gente vê, que nem o Superman, né? Pra mim, pelo menos, eu acho que já tá saturado do herói bonzinho. Eu não sei até que ponto você pode ser bom pra enfrentar um bandido, né? Um criminoso. Eu ainda sou mais o Deadpool. O Deadpool que, sim, ele, sei lá, ele usa às vezes o mal contra o mal, algo muito mais eu interessante. Acho que esse tipo é da DC, né? Não chega a ser DC, cara. Alguém lembra? Não sei. Não é Dark Horse também? O Rodrigo saberia, né? Enfim. Então, ele não é DC. Eu acho que era uma versão melhorada do Venom. vou pensar em umas coisas assim. Que é verdade. Venom. Venominha que você, né? Não é o Venom que você. Vamos falar. Todo mundo nem muda. Falando nisso, até agora eu não entendi bem o termo anti-herói, né? 100% com clareza. É porque, assim, o herói, ele se foca em justiça pregada, né? O anti-herói, não, ele aplica a justiça. Do modo dele? Do modo dele, entendeu? Ah. O herói convencional é aquele que pega o bandido e entrega as forças superiores, né? Polícia, governo. Ah. O anti-herói, não, ele vai lá, arrebenta... Faz o jeito dele. O Batman seria o herói e o Justiceiro seria o anti-herói. Porque o Justiceiro vai sair quilando todo mundo, dando metido em todo mundo, só pra fazer a vingança dele. A parte da vingança dele. Porque ele acredita ser justiça. O Batman pode até fazer isso, ele tá tentando fazer isso, mas ele vai pegar, prender o cara. É que depende do universo do Batman. Segue as leis do governo local. Né? Leva pro Gordon. É que depende da versão do universo do Batman. Se você pega o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele entrega os restos para o Gordon, né? O Cavaleiro das Trevas é um caso à parte, né? É um caso... Eu acho que é o Batman mais... É um Batman que não tá... Mais dark, né? Assim, antes Batman mais Batman, né? É um Batman mais Batman. Não, o Cavaleiro das Trevas, ele não, já não fazia mais parte da máquina... Da justiça, da parte da justiça. E o mundo tinha mudado naquela época. E ele falou, não, chega dessa putaria, agora eu vou pro pau. É, porque assim, se o Batman fosse um herói do lado bom, o governo não se colocaria obrigado a mandar o Superman caçar ele, entendeu? Mas aí tem o porque o Batman vai contra todo o sistema do governo. Ele mostra todos os poderes do governo e não tá pouco se lixando pro que eles vão achar, entendeu? Se ele fosse um, por exemplo, um herói bondoso, o governo não se colocaria ao trabalho, não. A gente não pode pegar o Batman, você também vai lá, vai, faz por nós. Pensando em anti-herói, foi. Não, pode falar, por favor. Pensando em anti-herói, eu lembrei de uma frase, é fogo contra fogo, né? Combater fogo com fogo, até onde isso deve ser certo ou errado? Fogo com fogo, no caso, seria o Justiceiro. Sim. Fogo com fogo. Até o Batman do Cavaleiro das Trevas, ele usa isso daí. Porque ele já tá cansado, né? Na época ele tá mais velho, a maioria dos heróis foram aposentados, sumiram. Esse é o contexto que tem no Cavaleiro das Trevas. Então o povo tá lá, sofrendo, tá lá, oprimido. E ele tá olhando aquela coisa e falando, meu, eu posso fazer alguma coisa. E tá com o dedo coçando pra poder pegar a bandidagem. Ele vai fazer, naquele contexto, ele foi pra cima com tudo. Tanto é que ele vai pra cima do... Ele vai ter spoiler de Cavaleiro das Trevas. Pô, vai, pega e lê aqui. Eu impresso. É antigo. Eu impresso. Mania de tudo. Outra coisa que irrita esse negócio. Tudo é spoiler. Ele vai enfrentar o líder dos mutantes, um bicho que dá duas portas fechadas, num armário do 3x2, sei lá, um bicho grande pra caramba. Ele apanha com gosto. Ele apanha com gosto e só é salvo por cagada. Depois ele consegue voltar, que o Batman com preparo vence e ganha. Daí ele começa a fazer o plano dele de limpar a Gotham da bandidagem. E o governo não quer vigilantes aparecendo de novo, porque eles estão com tudo sob controle e tem o Superman do lado deles. Tipo, um tratado fixo ali. É o cara que vai resolver os problemas da nação. Ele é o super-homem dos Estados Unidos. Ele não é o super-homem do mundo. Ele não é o cachorrinho dos Estados Unidos. Tem nego que vai ficar pé da vida falando isso, mas é. Não é à toa pelas cores do vestimento, né? Ok, sim. Começa que ele não é nem super-homem, o nome já tá errado, já começa por tirar alienígena, né? Super kryptoniano. É, mas eu já falei pra você que esse termo, isso, no caso ao contrário, o Goku também não seria chamado de homem. O homem mais forte do universo. Mas o Goku é homem. Seria o macho... Seria um humanoide, então. O macho, o alfa do... Super humanoide, olha isso. Olha que nome da hora, super humanoide, cara. Aí que bagulho da hora. Pessoal, você ia falar alguma coisa? Não. É... Tudo aqui... Aqui no Brasil nós temos o Super Maromba. Super Maromba. Muito forte. Investimento e tudo. Junto com o mundo de heróis, né? De quadrinhos, é o maior... clichê, né, da humanidade, né? Porque pode ficar o herói como for, ele nunca vai resolver os problemas do mundo, né? Se caso contrário, não teria aquele passando bastão, né? Nem ter o Batman, tem o Batman do futuro. Tem sempre uma versão do herói para atender a necessidade do futuro, né? Porque o mal não tem fim, assim como o bem também. Indicação de HQ, Super-Homem Paz na Terra. Leia, é um HQ grande, literalmente grande, em tamanho, né? Tem poucas páginas, dá pra ler rápido, só que não é grande. Todos os desenhos são muito bem feitos. Acho que é o Alex Ross que ilustra, ou que faz história, ou que roteiriza, eu não sei. Porque eu não decoro esses detalhes técnicos, eu gosto da história. E tem essa ideia do Super-Homem, ele resolve, vou resolver os problemas do planeta. E é toda essa história, o ano passado, ali, levando comida para as pessoas famintas, resolver coisas com doenças, tal, tal, tal. É bem interessante. Super-Homem Paz na Terra. Leia. Daria para se colocar no contexto totalmente aleatório o Super-Homem, mas falando de paz na Terra. Daria para colocar, se não houvesse problema, não haveria talvez humanidade. Isso se retrata em várias obras, né? Inclusive. Porque a humanidade precisa de problema para se evoluir, no caso, para ter evolução. Aí, no caso, até se encaixaria legal o fato deles não resolverem esse problema, creio. Não sei, né? E tem pessoas que falam que tem a necessidade do mal existir por bem existir, e por bem existir o mal tem que existir também. Tá tudo ali. É um equilíbrio. Não adianta só o bem existir que fica... Que não desfaz a humanidade. Só o mal existir também desfaz sobre a humanidade. Um negócio que... Toda a natureza. Não só a humanidade, toda a natureza. Na natureza é assim. Existe o mal. O animal que está comendo um outro animal para sobreviver, ele não está sendo mal, ele está sobrevivendo. A visão de bom e mal vai ser de alguém de uma visão de fora, entendeu? Mas para a natureza em si, aquilo é equilíbrio. Entendi. No caso, tem aquele filme... Você entendeu? Porque eu não entendi. Eu falei, entendi. Não, eu entendi o ponto do equilíbrio, sim. E é interessante. Pode isso. Explicar, fora. Não é assim, né? Eu falei a mão, mas eu entendi. Dá para explicar? Não, não dá pra explicar, mas eu peguei o contexto da coisa. Explica sem dar. Explica o contexto. O contexto, todo seria o equilíbrio de mal e bem, luz e trevas. No geral seria isso. E a natureza precisa disso, assim como o mundo e a humanidade precisa disso. Tanto tá dentro quanto fora. Porque, no caso, temos dentro de nós, como temos fora de nós. E talvez eu até creio que esses conflitos sejam necessários. Até pelo conhecimento do mundo perfeito, eu acho que não existiria. Ou existido. Aquele filme Doador de Memórias mostra bem assistido. Não. Assistiu Doador de Memórias? Não. Não falar muito, mas seria um mundo perfeito no modo de ver deles, que eles tiram as emoções das pessoas pra ser perfeito. Mas é interessante, é um modo bacana de pensar. É, lá vem a pergunta. Se o mundo não. Se sempre tem que haver o bem e o mal, não só o bem, por qual motivo? Eu já parei pra pensar. Porque é que nem quando você vai tentar ajudar um povo, que nem uma cidade, né, que tá passando por muita dificuldade, muitas vezes, mesmo com grande ajuda, não consegue. Eu já pensei, será que aquela população não quer ser ajudada? Ou a estrutura da população tá corrompida? Já pensou nisso? Às vezes você pega e ajuda, vamos ver, você ajuda com alguém, o governo ajuda com alimentos, uma população de 100 mil pessoas, ok? Um paizinho, um país eco com 100 mil pessoas. Tá, eu inventei agora, tá? Desculpa. Mas deve ter. Então, dentro dessas 100 mil pessoas, há pessoas que não se distribuem igualmente a comida para 100 mil pessoas. Uma parte delas vai começar a pegar isso e subjugar as outras pra ter mais comida. E fazer essa pilha que vai ter um cara lá em cima e o resto embaixo. Forma esse papel, mesmo que pra, quando você entrega a comida não haja diferença. A corrupção tá lá. As pessoas vão. As pessoas que são corrompidas e as pessoas que corrompem. Entendeu? O mal ainda tá lá. A ideia não é só ajudar com comida, é só ajudar com comida, você vai continuar fazendo as pessoas que são, digamos, más, continuarem a viver, e as que estão, não são más, sofrerem ainda. Tem que dar um peio nessa também. Essa também eu não entendi. Eu tô falando coisa e não tô entendendo. Caramba, eu saio muito triste hoje. Quando você ouvir, talvez se ouvindo Quem? Capte. Quem? Capita. Capitão? Não, você. Capitão. Capitão. Ah, não, tá doideira. Tá doideira isso aqui hoje, hein? Tá triste, hein? Eu lembro de uma pessoa que falou pra mim uma vez: tentar ser bom dói. Dói muito, não parece? É. Tentar praticar o bem, parece que quanto mais você tenta praticar o bem, mais consequências ruins traz do que praticar o mal, às vezes, dá essa impressão. Porque é colocado que o caminho mal, não se coloque mal, o caminho que vai prejudicar outra pessoa é mais fácil. Você vai poder pisar em alguém e subir numa posição da empresa, por exemplo. Você sabe que dá pra fazer isso. Mas se você não vai poder trabalhar, mostrar seu serviço pro chefe e falar, porra, sobe aqui. Vai ser mais difícil. Mas se eu conseguir pisar nesse cara aqui, já sumo. Tranquilo. As pessoas veem essa ideia que os caminhos mais fáceis, pra ela, tá de boa. Mas elas não sabem quem tá pisando, quem tá fazendo mal. Tem consequência do que a gente faz, nossos atos em cima disso. Que tudo caixa. Se você gostar do botão, se você aperta o botão, você ganha $1 milhão, mas alguém desconhecido vai morrer. Se você apertar algo, a mulher recebe uma caixa na casa dela. E fala assim, se você apertar esse botão, você ganha $1 milhão, todos os seus problemas são resolvidos, mas alguém que você não conhece vai morrer. Que você não conhece? É, uma pessoa totalmente desconhecida a você vai morrer. E a família vai e aperta o botão. Aí, começa a acontecer um monte de coisa verdade com pessoas. Não, contando bem resumidamente, é pra ver o nível de... É um experimento alienígena. Os alienígenas fazem com a Terra pra ver o nível de comprimento da pessoa. Então, o certo é não apertar o botão. Mas você não conhece, então, tipo, foda-se. Foda-se o que eu vou estar prejudicando. E no final, outra família recebe a mesma caixa. Uma família aperta o botão, uma família que você não conhece vai morrer. E a família que morre é a que apertou o botão da caixa. Então você se mostra as duas situações. Tanto de quem aperta o botão. Pois o que acontece depois que você apertar o botão? Uma pessoa vai morrer, grande coisa, né? O que soluciona é não apertar o botão. Seria isso. É um filme bem interessante pra mostrar esse ponto de corrompimento da humanidade. É bem antigo. Tem aí uns pais de anúncio. Mas vale a pena, eu recomendo. A caixa? A caixa. E ele fala assim, por que que você fala caixa? Daí o cara explica que a sociedade vive em caixas. Que a casa da pessoa é uma caixa. É quadrada. Por isso é uma caixa. Mas você pode ganhar R$1 milhão. Apenas apertar o botão. Alguém que você não conhece, que você não se importa, vai acabar morrendo. Mas você que você vai apertar, porque você quer ganhar R$1 milhão. Mas Silvio, o que eu mandei essa? Não apertar o botão. Mas olha só, vai, aperta. Aperta, aperta, aperta. Se não apertar. Da pessoa, você apertaria o botão? Sim, sem souber. A que ponto você se importa com uma pessoa? A que ponto a gente está disposto a se importar com o outro? Até, né? Que ponto? Até que ponto, como o próprio Pinta fala, eu, né? O eu três vezes, chega na frente ou atrás, que seja. Ah, que ritos. Fato é que o mal existe para ajudar a humanidade a seguir o seu caminho. É o Rancho Grutz? Rancho Grutz? Você aqui? Você desceu de onde? Eu sou a Rancho. Subiu de onde? Da onde surgiu? Rato interessante é que se a metade não existisse, provavelmente as pessoas não gostariam mais de evoluir. Se tornarem pessoas melhores. Porque se uma pessoa vê um estropado, ela fala, eu não quero ser como ele. Fala em novo, você falava, não quer? Hã? Você vai muito mal, você o quê? Desculpa, não, você não ser como ele. Ah, que bonitinho. Eu não quero ser como ele, quero. Eu não quero ser como ele. Já? Já. Parece que vocês veem o olhinho. É, não dá pra ver o olhinho, nem sei porque que eu tô fazendo. Thiago está imitando com gestinho daqui, que vocês não vão poder ver. E é por essas e outras que eu deixo registrado aqui, pessoal. Câmera. E são pessoas peçam para fazermos um vídeo. Vamos fazer um vídeo? Vamos, peça no Facebook e fala, Facebook, vamos fazer um vídeo? Bora, bora. Coitado, você. Faça um vídeo, a gente faz com vocês. Não, por vocês nós fazemos. Você tinha pro café, acabar logo agora. Você tinha pro pão. Só eu que mandei. Só eu, né? Sou a mais maldosa do pessoal aqui. Sim, o pessoal mais maldoso da mesa. Eu, né? Do mundo. Eu do mundo? Nossa, eu sou muito maligna. Você é muito marvada, né? Eu sou horrível. Horrível, hein? É na visão de outras pessoas, sempre somos mal. E elas são boas. E na visão da gente, sim, vai dar a mesma coisa. Na minha visão, vocês estão embaçados, que eu sou mulher vista. Nossa! Tirei até meu óculos. Caramba, cara. Ó, por essas vezes que a pessoa fica irritada. Depois a amiguinha fica revoltada, a amiguinha tá errada. É, gente, a Dé não gosta de piada fácil. Ele tá me criticando tanto, vão apedrejar minha casa mais do que já apedreja. Vocês vêm aqui contando piadinha do relampeava, vocês estão lascados. Nossa, não ressuscita isso, pelo amor de Deus. Tá vendo? Não, né? Não. A Dé é uma pessoa legal, eu sou carismática, eu sou bacana. Mentira, eu não sou nada disso, eu quero matar todos vocês. Com a minha faca de cozinha. O Pinta vai pensar bem quando for colocar esse podcast. Eu vou chegar assim, pá, joga a música embaixo, já. Por mim pode jogar. O Bruno tá até com medo. Minha voz tá. Eu nem controlei minha voz, daqui depois aparece lá com voz de Maguila. Pessoas, vocês acham que o Thiago tem uma voz de Maguila? Vocês acham que o Thiago tem uma voz de Maguila? Ah, é eu. Eu falei. Se seria um bom podcast pra pedir pro pessoal avaliar, né? Depois dessa desfocada violenta, dessa curva que bateu, capotou nosso caminhão, pedi pra vocês alguma coisa que filme, livro, jogo, jogo também, que tenha essa ideia de bem e mal e essa coisa de meio que ódio, que a gente tá falando lá no começo. Ah, eu aconselho Barba Negra lá. Homem, que autopropaganda aqui da Rá Violento? Oh! Esse livro é bom. O Barba Negra é. Ele deixa bem. Ele é do mal, cara. Ele é do mal mesmo. Aumenta as diferenças de caráter entre Silver Ford Commodus e a Cassius Horn Gold. Os dois é trash um com o outro. É bem a diferença entre o bem e o mal, o bom e a justiça. Não, é. O bem e o mal. O bom e a justiça, tá, ó. Tá comendo. E ó, porra, a gente só bebeu suco de abacaxi. Eu só cozinho de abacaxi. Suco de abacaxi. Vamos culpar o sucozinho da Dé aqui por conta do negócio. Pra mim, justiça é igual os irmãos Winchester fazem. Caçam igual. Nossa, igual quando você tá caçando um rato em casa, né? Com a vassoura. Olha que o Bruno pode falar de rato. Ele tem propriedade, ele é um homem que pode falar de caçar ratos. Preciso procurar meu conteúdo. Falar de rato. É que minha casa tem muitas visitas. É, a casa tem muitas pequenas. Pequenos visitantes grandes. Nossa. Incômodos. Você tem alguma coisa, uma obra, algum tipo de coisa assim? Ultimamente eu tô meio. Se falar dominó, eu tô na sua cara. Porque eu meio o quê? Dominó. Meio dominó. Por que meio dominó? Sim. Que horror. Você tirou isso. É só o jeito de falar que eu não tô falando. Sim, mal. Tá. Pior que no momento eu não tenho muita recomendação assim, porque eu tô meio em outras áreas do mundo. Você tá meio atrasado do mundo. É, eu tô em outras áreas do mundo. Não tô tão ligada com isso, tanto é que. Como foi deportada, foi, filha? Foi deportada? eu tô meio alheio. Que dó de você! Exílio. Aí, ó, tá vendo? Não tem condições, gente. Forasteira. Eu não tô conseguindo. Deixa eu estar lá. Eu vou recomendar pra vocês seguirem as recomendações dos amiguinhos. É do Oliver. também, o filme do Oliver é uma boa pedida. Acho que é bacana. Nossa, é bom. Vamos ver o resenha agora. Olha, o Oliver atuando no filme do Oliver e o Oliver no teste de fidelidade. Nossa, que lindo. Bem melhor. O Oliver atuando, o Oliver no filme do Oliver, meu Deus do céu. Esses quatro se dão bem no filme? Não, caralho, até desfocou aqui. Mas eu preferia o Marcos Oliver no teste de fidelidade, o filme foi bastante frustrante. Pronto, agora todo mundo descobriu a minha verdadeira personalidade. Então, eu não recomendo. Eu recomendo. Até nesse filme encontramos o bem e o mal, né? Aí, ó. Enfim. Não. Quatro Oliver, bem. Quatro Oliver. Qual é o verdadeiro? Aí, ó. O Zanzuken. Não é o Zanzuken. É o que virou crente. Eu queria fazer uma recomendação que não tem nada a ver com isso, mas eu acho válida. Não tem nada a ver com bem e mal. Tem mais a ver com superação. Assistam o Reed Splash, Em Busca da Perfeição. Eu tô precisando. É um filme de um baterista. Eu recomendo muito esse filme, porque de tudo que eu assisti, e eu tô assistindo bastante coisa. Foi indicado o Oscar, né? Sim, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Gente, é uma obra de arte linda. Assistam. Vou deixar minha recomendação. Nada a ver tem com contexto nenhum disso, mas foi um filme que me tocou de um jeito que eu não esperava. É um filme bem objetivo, bem... Mas que o ginecologista... Deus, Pai, todo poderoso. Então, mas assistam, gente. Deixa isso pra lá. Assistam, recomendo. Segue aí. Entre os carizados, então, o Birdman é uma baita recomendação. Que tem. Também te tocou. Não, esse não. Eu não deixei. Eu sou um cara tímido. Porque o Birdman tem essa linha de um cara que ele tinha sucesso. Ele caiu no ostracismo e voltou à fama, só que no final, não vou contar aqui, isso não quero contar mesmo. Mas é muito bom, Birdman ganhou Oscar. Um filme muito bom também. A teoria de tudo eu assisti nesses de Oscar. Olha, é um filme interessante. Eu recomendo pra você assistir ele no momento zen da tua vida. A teoria de tudo foi bem bacana. Foi uma experiência nova pra mim, porque eu não conhecia o Steve Hawkins, o filho. A gente teve ouvido uma moça que era um cientista. Silver Hawks? Quem? Você falou Silver Hawks, eu ouvi Steve Hawkins. Eu ouvi Silver Hawks. Sua vida vai sangrar hoje, juro por Deus. O que o desenho tem a ver? Não, Steve Hawkins. Eu recomendo o filme dele. Thiago. Tô recomendando. Sério aí. Eu recomendo, galera, que vocês acordem cedo, vão correr, treinar. Parem de ficar até tarde no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Isso aí não vai encher sua barriga, não vai te dar saúde, viu? Faça uma caminhadinha. Pode começar de leve caminhando uns 3 minutos, depois vocês correm 5. Não precisa querer fazer uma maratona de 40 km de uma vez. Vamos devagar. Mas pelo menos você tira essa bunda flácida da cama de vocês e vai ter um pouco mais de utilidade nas suas vidas, né? Essa opinião. Não, mas depois de ouvir o podcast, né? Eu acho bom, porque se vocês não ouvirem esse podcast, eu sei onde cada um de vocês. Esse é o Thiago, mais uma vez, dando opinião bem tranquila dele. Recomendo. Ele não vai falar nada, não. Não vai falar nada, não. Vai ser muito estranho agora, mas eu não tenho nada em mente, porque se pensar melhor, bem ou mal a gente encontra em qualquer conteúdo, qualquer, né? A relação entre os dois, qualquer conteúdo, qualquer tipo de material, qualquer categoria de filme, de livros... É bem normal, bem... vai machucar mais. Mas o que machucar menos não quer dizer que vai ser bom e bem. Vai ser bom. Vai ser bom ou vai ser menos mal? Mas eu acabei lembrando, nossa, é um filme velho, baseado num livro muito velho. Eu acabei lembrando, mas vamos lá, né? Hamlet. Nossa. Que a gente tem muito aquela situação de traição de confiança, né? Muita situação, tipo, não parece que você não pode confiar em ninguém. Isso quem foi Shakespeare que escreveu, né? Pensando comigo aqui, o mal da traição, né? Da apunhalagem, né? Pelas costas, digamos assim. Isso existe como um parente meu dizia, isso existe desde a Idade Antiga. Sim. Sempre existiu. Ou seja, né? O mal vai existir sempre. Eu lembrei da idade da pedra. O Guadalupe falou que o mal existe desde sempre, a cena do crime. Ah. É o primeiro filme da humanidade assistiu. Vai dar certo. Começando a dar pra frente, né? Aí, tipo assim, desde que. Eu podia chamar isso de jeito merda, mas como é a primeira vez, eu quis chamar de crime. Excelente filme, assistam, pra dar risada é bom. Eu acho que assim, a. Nossa, eu já ia. Já tava indicando o conteúdo, eu já ia mudar um pouco de assunto, deixa quieto. Bom, é isso, povo. Primeira coisa. Você tem que ir nada aí. Como você indicou exercícios para as pessoas, saúde. Você é tipo o Paulo Cintura do nosso podcast. Faça um doce hoje. Já começa bem. É. Tiago, quer fazer um jabazinho e falar, ô, tal, mini nada? Chega lá no meu perfil, no Facebook. Depois vocês vão correr. Ah, então, galera, eu tô precisando de uma namorada. Pode ser feia, curta. Torta, vesga. Sendo sincera, a verdade tá ótima. Não, não é preciso ser sincera, não. Pode fingir que me ama, mesmo que tá bom. Tá beleza. Meu Facebook tá na internet. Isso é bom, né? Isso é ótimo, cara. Quer dizer, é bom quando acontece isso. Eu sou a cota de ignorância do grupo, gente. Não fiquem bravos comigo. Mas é bom, tem que ter. Como assim é bom ter que ter? Calma aí, rapaz. Vai saber suas palavras. O sindicato me cobra. Tem que ter ignorância. Tem que ter ignorância. O sindicato cobra, mas é cota, né? Cota. Só cota de ignorância do grupo. Então não vai ter nada. Bruno, vai um jabazinho e tal, alguma coisa. Então, fale de você. Fale sobre você. Eu preciso saber da sua vida. Eu estou num momento frustrado. Ah, era pra falar da pessoa. Como sempre. Ah, já era. Já falou. É pra você fazer um jabá seu. Que jabá? Eu nunca ouvi isso. Jabá? Conteúdo? Sou alguma coisa que você tem? Fale pra mim, a sua página, o seu canal no YouTube. Ah, assim funciona. É, assim. Jabazinho é isso, cara. Aquela propagandinha maravilhosa. Podia assinar sempre no mesmo lugar. O meu canal do YouTube, Guitar Box. Aí, foco do canal, música de game song adaptada pra rock. Rock, metal. Tem umas musiquinhas lá meio mexuruca, lá, qualquer coisa que eu toco a qualquer momento, mas o foco principal do canal é músicas, adaptações de músicas de games. Devo acrescentar que o Bruno é o homem que toca Super Mario em qualquer coisa. É Super Mario em qualquer instrumento. É a única música que eu tenho. Você já toca metal, você toca zinco também. Zinco. Aí. Ressuscitou uma piada da temporada passada. Aí só uma ideia, mano. Fala o jabazinho também, jabazex. Ah, meu. Na dela não tem nada pra falar também, não. É qualquer coisa pra falar dessa vez. Fala o sucozinho dela, tome esse tá vendo? Pessoal, aqui a pouco. Ah, ultimamente eu não tenho muito, não. É isso. Continue acompanhando o Computador de Relíquias. Sigam a página. Pós-férias, campada. Estamos de volta. Ah! Vai começar! Isso foi o ar que eu tinha prometido. Esse é o Extras. Então, sigam o Catador de Elíquia, aproveitem. Nós estamos de volta, vai ter muita coisa boa. Não sei o que o Pink está preparando pra vocês, mas vai ser tudo ótimo e de ótima qualidade. Acompanhem, sigam. Abraço, beijo, é isso. E eu não tenho muito falar de mim dessa vez, não. Vou encerrar com isso. Fazendo jabá pra vocês. E é isso, já fizeram jabá pra mim, eu não vou fazer jabá pra mim mesmo de novo, então. Muito obrigado a vocês, obrigado por estarem aqui nessa gravação. Agradeço muito. E quem somos nós? Você fazendo a gente de novo. Ia fazer isso agora, tá? Com certeza? Muito obrigado, valeu e tchau! Tchau, galera! Até mais! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau. De novo! Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now.